Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Cardoso. Agora, meu grande amigo Curupira, vai levar do primeiro chifre que ele levou. Aí, Curupira. Essa é uma bonequinha que também levou muito chifre, meu irmão. Meu amigo Gleberson. E aí, negão? Em companhia da Eli no Cardoso. É, negão, no lado da caixa. Fica aqui, negão. Há muito barulho aí, negão. É que ele gosta do escuro, olha. Ele gosta de levar a ferrada de carapanã. O fofo. Que fragrância. É perfume francês. É indiscutivelmente DJ Rebelde. DJ Rebelde Saudade, apresentando pra você o Pequeno Gostoso. Esse sim é pequeno no tamanho e grande na qualidade. É, tio Regi. Take me for beyond imagination. Pequeno Gostoso. Tá pronto. Essa semana já estamos providenciando as camisas. Os meus amigos que frequentam as minhas festas vão ser presenteados com cada um com uma camisa do Pequeno Gostoso. Todos que curtem as festas do maestro. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Velhinho saudade, hein, velhinho? Velhinho lá do Tapanã. É Cardoso! namorada Jatinho. Alô, Jatinho! Acha graça, né? Muitas ondas, né? Sexta-feira de Botiguim, sábado em Santa Isabel, começando a primeira parada. Depois segue no São Domingo de Jurunas, Quara da Prefeita no Guamá, e depois Murubira e Mosqueiro, sábado com Rebel. É quatro soma. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved. Já na hora, Dona Lene, like wild, meu amigo Fred, o casal Casabarca da... Vá pra cima, vamos lá! And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me all so tight. Wish I didn't know now. Olha quem tá no circuito, maestro. Gatinha Lene. Agora o baile vai pegar fogo. We were running against the wind. We were young and strong. We were running against the wind. Years rolled slowly past. I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home. Bora, nega! Guess I lost my way. Olha quem chegando no horário. Minha amiga Marília, sem sentimento. Égua da dancinha, Marília. Égua, moleque. Chega, levantou até a curica do Curupira, meu. Levantou até o astral dele. Searching for shelter again and again. Água do Sul! Against the wind. Olá, Fernando. Little something against the wind. Fernando Bobozeiro fechado. Found myself seeking shelter against the wind. Bom saber que tu gosta de compartilhar com os amigos, né? Olha aí, Cardoso! É quanta música vim! Vá pra cima! I've got so much more to think about. Deadlines and commitments. What's leaving? What's DJ to DJ Rebelde! Against the wind. I'm still running against the wind. I'm older now, but still running against the wind. Well, I'm against the wind. Against the wind. Every time I look into your loving eyes, DJ Rebelde, I see love that money just can't buy. Fado Cardoso, é quarta-feira. One look from you, I drift away. I pray that you are here. DJ Rebelde, wait. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. DJ Rebelde, I live my life to be with you. No one can do the thing you do. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Hoje é quarta-feira, é pra dançar. Bora, Pica-Pau! Bora, hoje é quarta-feira, Cardozão! Vorrei poder te ricordare, lo sai, come la storia importante davvero. Anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio. E o rebelde? Dando un dispiacere. Rebelde. Ma nel deserto che lasciano dietro sé, trovano da certo amore, a musica. Certi amori regalano. Essa è originale. Un'emozione per sempre. Momenti che restano così. Impressi nella mente. Vai! Certi amori ti lasciano una canzone per sempre. Parole che restano così nel cuore della gente. DJ Rebelde! No, no. Bora curtir, bora dançar. Rebelde do Cardo. Vorrei poter te dedicare di più, più di quel tempo che ti posso dare. Ma nel mio mondo non ci sei solo tu, io perciò devo andare. DJ Rebelde. Ci sono mare, ci sono tu. DJ Rebelde. Voglio rivedere. Ci sono. sono amici che aspettano ancora me. Meu maestro da saudade. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Momenti che restano così. Pratici! Impressi nella mente. Certi amori ti lasciano. DJ Rebelde! Sempre parole che restano con para Miguel nel cuore della gente, nel cuore della gente. Vai, Rebelde! Ciao, ciao, Roma. Rebelde, tu cas minha mãe, deixa me estensar. Égua do sono. Tchau, tchau, romântica. Dali Cardoso. Como sonho, só os olhos negros, meu amor. Nunca se chama Noela, não. Como a flor na primavera, como a lua cheia, é assim, Manuela. De palavras carinhosas, de olhar inquieto, é assim, Manuela. Olha a Manuela, mano. Tem todos os meus segredos, todos os meus sonhos só para Manuela. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou Manuela. Tenho a felicidade, porque cada dia me espera. A doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela. DJ Rebelde. Cada dia, cada instante, é mais importante por sentir, Manuela. Eu só vivo, eu só penso, eu só sei que existo por amar, Manuela. Meu amigo DJ John Ailton, John Danado. O homem é bom. Tenho a felicidade. John Danado. Porque cada dia me espera. Fala aí, Udo! A doçura de seus beijos. Esse amor imenso que me dá. Emanuel. Tenho a felicidade. Porque cada dia. É me ajuda o Cardoso, é quarta-feira. A doçura de seus beijos. DJ Rebelde. Esse amor imenso. Manuela, who's that lady on her own? I wish that she would look my way. She just stands there all alone. DJ Rebelde, paint a smile upon her face. Why? Only lady dressed in blue. Rebelde. DJ Rebelde. Will we ever meet again? Or is this just a one-night stand? But as I hold you in my arms, I wish this night would never end. Oh, my lady, lady blue. Só jando em casa agora. Nibbling on sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered in oil, country, country, country, strumming my six string, country, country, on my front porch swing. Smell those shrimp, hey, they're beginning to boil. Wasted away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's nobody's fault. Don't know the reason. Stayed here all season. Nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty. A Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Stayed away again. song. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think must be Buffett's fault. Daddy has been looking. DJ Rebelde. No country, no country. And if you ever show up before the morning light, why? Everything is said and done. It's not your point of view. You stay the whole night through with your friend Jeannie. DJ Rebelde. Teenage Queenie. Rebelde. Maybe good looking, but you don't know how to be. Your wardrobe's always empty, no one's ever seen. You've been growing for some time, had lovers quite a few. Now all you'll ever do is be in dreaming. Relembra! Teenage Queenie. É quando o som firme, meu amor. Every night, and your mommy's worried, your daddy's tight. Teenage Queenie, you still got to grow, but if you wanna be free, there's a long time to go. You like to hear the music, dance on the beat. Wherever it goes slowly, it's not your kind of speed. Your sister has been seeing you in some big shopping car. The only bar of fire, the call of scene. A teenage queen. I should be saying goodnight. Why? Really shouldn't stay anymore. DJ Rebelde. Since I have just forgotten what love is for. I should love. Madrugadores, é quarta-feira. É assim, só tomando um shopping. Shopping. Antônio do Berial. Eu só me falar, mas tá chovendo aí. chegando, vai curtindo de boa a nossa quarta-feira no Cardoso. Não tá chovendo não, hein? Mas ali onde o Antônio tá, meu irmão, tá chovendo, mulher. Alô, Marília, sem sentimento. DJ Rebelde, bora dançar, bora curtir. Tato Cardoso, toda quarta-feira, assim, ó. She's a model and she's looking good. Bora, DJ William, o tarado da saudade. She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. Checking nearly all the mail. She's playing her game and you can hear them say, she's looking good for beauty, we will pay. Bete tá no circuito. Agora vai ser muito show de papai. Tamo lançando o Shark Sabor de Mel. Olha, não vai puxar o fio da caixa aí. DJ Rebelde! There is a rose in Spanish Harlem. Rebelde. A red rose up in Spanish Harlem. It is the special one. It's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are green. It's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet and green. There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. Olha essa dupla aí agora da Feira 25. With eyes as blue. o Antônio Neguinho. Bate-me, Rob. É doido. I'm going to pick that rose and watch her she throws in my garden. Tô com a barriga seca. Já lanchou, né? Bota uma solitária aí, é. Eu já vi um queijo ali, né? Um prato de queijo. Já foi lá no outro lado. Já fumou um cigarrinho. Aí mandaram pra ele um xistudo. Chegou um xistudo lá. Aí ele vai arranjar briga com o DJ, meu irmão. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. There is a rose in Spanish Harlem. La la la la la la la la la. There is a rose in Spanish Harlem. La la la la la la la la la. The time has come to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Close your eyes and let me go away. And believe me, I really tried to stay. There's no reason and no one's to blame. Aí o cara aprontou pra mulher, olha o que ele fala pra ela. Perdona-me, if I hurt you, I am sorry. I'm just a stranger who came from nowhere one rainy day. Perdoa, amor. Perdona-me, if I hurt you, I am sorry. Fado Cardoso, pra recordar, vamos lá. Égua. Meu amigo DJ Silvinho, vinil. Já adoraram esse vinil. Em companhia da minha amiga Cris, favorita. E a Lene, favorita. Minhas favoritas! Perdona-me, if I hurt you, I am sorry. I'm just a stranger who came from DJ Rebelde. Perdona-me, if I hurt you, I am sorry. Mano Cardoso! You'll find a new love and you'll be pra recordar, hein? Abriu o portão do Castelão do Amor. Vai! Não creas que voy a passar el resto de vida pensando em tu. Olha, Fred! Quise, não voy a negar que todo girava a tu alrededor. Você e a Lene. Cuando tu voz no escuchaba y el día pasaba sin verte llegar. ¡Alo, DJ Rebelde! Mis horas callaban y solo me hablaban para recordar. ¡Barraquel! Esos momentos contigo de amor y cariño que no volverán. ¡Saudade! Esos momentos contigo de amor y cariño que no volverán. ¡Rebelde! Y hoy tengo que olvidar, olvidar, olvidar. sufrí por ti. No debo recordar. ¿Para qué recordar? Si seguiré sin ti. Porque no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños. Quiero buscar y encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño. DJ Rebelde Saudade. Que voy a pasar el resto de vida pensando en tu amor. Te quise, no voy a negar que todo giraba a tu alrededor. Y hoy tengo que olvidar, olvidar, olvidar lo que sufrí por ti. Lo que tanto sufrí no debo recordar. ¿Para qué recordar? Y seguiré sin ti. Porque no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños. Quiero buscar y encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño. Porque no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños. Eti André, mulher da manhã só. Sem olvidar que tu amor me hizo daño. Que tu amor me hizo daño. It's now or never. Lá vem o homem. Come home in time. Lá vem o El. Kiss me, my darling. Be mine tonight. DJ Rebelde. Tomorrow. It's now or never. My love won't wait. Pra recordar. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come home me tight. Kiss me, my darling. Sempre sabe, igreja amiga Cris favorita e as minhas favoritas junto com a gente aqui no Mário Cardoso. Obrigado, Cris. Você, minha amiga Lene também, meu amigo DJ Silvinho, Silvinho Vinil, está aqui com a gente hoje curtindo a nossa quarta-feira da recordação. É aqui no Cardozão. Just like a willow. DJ Rebelde. We would cry an ocean. Pra curtir dançar. If we lost true love and sweet devotion, your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again. This pra dançar, senhor. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. Só na categoria vai. My love won't wait. Vai, Raquel. It's now or never. DJ Rebelde. It's now. Pra dançar internacional. In the still of the night. Rebelde. I dream of you. My life is empty, girl. I don't know what to do. I hear your footsteps and I open my eyes. yeah. I'm all alone in my room, and you're not yet a girl to hold me tight. Tomorrow is another day without you. Água do Sul. I beg you, please come home, for I need you. Right, you have I feel so lonely. My love has gone. I give my love every day. Oh, baby, please hear my prayer. I'm all alone. Para Antônio, sempre na moda. I'll change my life. Please come back home. I give my love every day. Oh, baby, please in my prayer. I'm so alone. Tomorrow is another day without you. Please come home, for I need you. I feel so lonely. My love has Fernando Bombonzinho. I give my love every day. Oh, baby, please hear my prayer. I'm so alone. I'm so alone. Mais uma. Obrigado, Nívia! So I was in love before, and then you moved in next door with your blue eyes, pretty blue eyes. All the guys from the neighborhood. Obrigado, Nívia! Keep saying that you should look good with your blue eyes. É quando o som. Pretty blue eyes. Saw you from my window. My heart's kept it beat. Gotta sit by your doorstep so that I can meet. Pretty blue eyes, please come out today so I can tell you what I have to say. That I love you, love you. Pretty blue eyes. Recorde! I want you, pretty blue eyes. I need you, pretty blue. Vou arranjar pra ti. Você tô cupido. Saw you from my window. My heart kept it beat. Gotta sit by you. Vou arranjar pra ti. So that I can meet. Pretty blue eyes, please come out today so I can tell you what I have to say. That I love you, love you. Pretty blue. Mano Cardoso, é quarta-feira. I need you. DJ Rebelde. Sweet blue eyes. Your love is as high as a bird in the sky, and I need you. Certíssimo. My love's gonna last till the day that I die, for I need you. Sábado eu toco. I need you. What more can I say? For with each passing day, girl, vai te acostumando. My love grows and grows and my feelings. Sábado primeiro nós estamos em Santa Isabel, aniversário da minha amiga Suelen, filha do nosso grande amigo eterno Sivalzinho, lá em Santa Isabel de Rebel. Stay with me tonight. Aí a noite tem São Domingo no Jurunas. Dessa vez eu toco, Dada. E depois tem Quadra da Prefeita, um Sabadão do Amor com os DJs do Cineral e o Rebelde por lá. E depois a gente vai pra Mosqueiro, hein? Lá pro Burubira, amanhecendo pra domingo. My love's gonna last till the day that I die for. DJ Rebelde. Aí no domingo a gente se vê à noite lá na Avenida Show, aniversário do Américo. Primeira parada. Segunda parada é no Porto de Marés. Aí no Girona. Segunda-feira a gente estamos de volta aí no Palácio dos Vales. Um detalhe, gente, chegue cedo. Apresentação do Rebelde é das 9h à meia-noite, tá, gente? Apresentação única do Rebelde no Palácio dos Vales, segunda. Chegue cedo! Galera que quiser curtir o DJ Rebelde logo cedo, você não vai pagar a entrada, tá, gente? Cerveja bem barata e vai curtir a saudade com o Rebelde no Palácio. Segunda! Atenção, atenção, atenção. Dia 15 de agosto, no Bar e Conveniência, Avenida Show. Tardezinha de aniversário do DJ Américo. Com início às 16 horas, participação especial do Cacique, DJ Dinho, DJ Edmilson, DJ Rebelde, o Maestro da Saudade, DJ Guilherme da Mídia, DJ Silvinho Vinil, DJ Eduardo, DJ Tubarão, o Bruxo da Saudade e o Super DJ Michel do Cineral. Lembre-se, até às 18 horas, caipirinha de graça para todos. Portaria liberada até às 19 horas. Tardezinha de aniversário do DJ Américo. Domingo, dia 15 de agosto, no Bar e Conveniência. Avenida Show. Avenida Show. Avenida Show. Show. Show. Essa sequência lá do meu amigo DJ Silvinho, junto com a Cris e a Aline, que acabaram de vir lá do Clube dos Merengueiros. Aprenderam algum passinho por lá, não foi, Silvinho? Quero ver, Cris, vai! Vai, Cris, vai! Juanita mujer, oye tu merengue. Hay una mujer, oye tu merengue. Es rea mujer, es bendito dengue. Es rea mujer, es bendito dengue. Juanita mujer, oye tu merengue. Hay una mujer, oye tu merengue. Es rea mujer, es bendito dengue. Es rea mujer. Sabe, né? Sabe, né, Silvinho? Segura ele, meu irmão! No te sabe nada por cualquier corona. No te sabe nada por cualquier corona. En mi cacería hay una paloma. En mi cacería hay una paloma. No te sabe nada por cualquier corona. No te sabe nada por cualquier corona. Llorala, llorala. Llorala, llorala. En mi cacería hay una paloma, en mi cacería hay una paloma. ¡Onde está guiado! Que tu vai fazer outra coisa, Nilson. Olha o Tontônio, hein? Olha o Tontônio. E aí, Toquinha? Bora, Gurupira. Vai, Miguel Saudade! Juanita mujer, oye tu merengue. Hay una mujer. Olha o Antônio. Oye tu merengue. Meu amigo Antônio, estivador na época da Copala. Quando eu te comprava ferro na Copala. E era barato na época. Hoje o ferro tá parece o preço do ouro, mano. É doido. Tirar o chapéu, ela é muito firme dançando, olha. Vai dançando! Chegou a Marília sem sentimento! Manuela tiene un gallo, pero qué gallo grande tiene Manuela. Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela. Todos los días lo baña porque ella quiere. É, Cris. Y cuando llegó a. Tem que voltar na outra quarta-feira lá. Gallo mojado. Con el gallo mojado. Con el gallo mojado. Con el gallo mojado. Con el gallo mojado. Así le encontré. Con el gallo mojado. Con el gallo mojado. Con el gallo mojado. El rato de estar en su casa se puso lo más contenta. Me abrazaba y me besaba. Me dijo, mira, Niceto, yo tengo el gallo mojado. Y te pido por favor que me lo vengas a secar. Con mucho gusto, Manuela, si quieres que te lo seque yo. Olha, no adianta dizer que, ah, eu sei dançar merengue se tu não mostrar o caqueado que eu quero ver. Vai pra cima, vai! Pero de tanto acariciar, sí, sí, rebelde. Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado. Aí, Marília. Con el gallo mojado, con el gallo mojado. Vai levantar o astral do Curupira. Con el gallo mojado. Só um neguinho por ali fazendo caqueado no escuro. Vai, neguinho! DJ Rebelde! DJ Rebelde! Cardoso que vem chegando. Wagner do Rancho. Alô, Wagner. Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga. Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me. ¿Qué fue, Antonio? Este ritmo de la charanga. Ya paró. Porque me he dado cuenta que hasta los cojos botan. Está ficando velho, Antonio. Está ficando velho. Charanga. En la costa se goza mucho con charanga. Charanga. En la costa se goza mucho con pachanga. Charanga. En Colombia se goza mucho con charanga. ¡Agora! Charanga. Venezuela también la mueve con pachanga. Charanga. Pachanga. Tava pintando lá no rancho. Pachanga. Desde as 2 da tarde. Charanga. Pachanga. Pachanga. E aí, Fernando? Pero mira, mira, mira que sabía no descansa por el modo de mirar. Me parece que no duerme anoche así amanece en la rueda. Quero ver se tu sabe cantar do jeito que tu dança. Charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga, charanga. Atenção, Cardoso, cerveja, Cardoso. Aí tu olha pro teu relógio. Esse galo cantando cedo na tua casa, tu é doido. Señores, voy a contarle, señores, voy a contarle la historia de mi lorita. Que se iba para el vecino, que se iba para el vecino de tarde y de mañanita. ¡Para Rambo! Es que estaba enamorada del gallo de mi vecino. Y lo pasaban llamando, ven acá gallito fino. Y lo pasaban llamando, ven acá gallito fino. Y es Cardoso con la cuarta. Un lorito apareció, que lorito tan bonito. En el... ¡Olha o galo está cantando! Ya le salieron espuelas y una cresta con Falando em galo, olha que aparece. Y el papa loro decía, y el papa loro decía, aquí hay gato encerrado. Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia, porque se parece al gallo. Y el lorito les decía, papi, ¿por qué te incomoda? Es que el cambio está de moda, hoy, mañana y todos los días. Es que el cambio está de moda, hoy, mañana y todos los días. Y el pobre del loro viejo lo que más DJ Rebelde. Cuando yo al lorito nuevo en la forma que... Toma cuarta-feira, Cardoso. Alô, Sui! Tá com reumatismo, né? Osteoporose. Artrose. Dale un palo, que ya cae. Dale un palo, que ya cae. Un palito, que ya cae. Dale un palo, que ya cae. Un palito, que ya cae. Dale un palo, que ya cae. Un palito, que ya cae. Antônio Imperial. O homem é bom, o homem é espetacular. Dá-lhe um palo, que se muera. Dá-lhe um palo, que se muera. Dá-lhe um palo. O homem é bom, o homem é espetacular. Que se muera. Dá-lhe um palo, que se muera. Um palito, que se muera. Dá-lhe um palo, que se muera. Um palito, que se muera. Só no gagueado. É que lá dança também, né? Se o cara também não tiver uma parceira, né? Não pode se empolgar. Não pode se empolgar. Religión a to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. A to tiro pa, vida mía. Pedir pra parar. Pedir pra parar. Parou. Gente, uma salva de palmas aí, gente. É... Salva de palmas pra galera que fez o caqueado, pai d'égua aqui no Cardoso.